quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste e descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste e descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor.